morena dos olhos d'água, tire seus olhos do mar. Vem ver que a vida ainda vale o sorriso que eu tenho pra lhe dar. Descanse meu pobre peito, que jamais enfrenta o mar. Mas que tem abraço estreito, morena, um jeito de lhe agradar. Vem ouvir lindas histórias que por seu amor sonhei. Vem saber quantas vitórias, morena, por mares que só eu sei. Morena dos olhos d'água, tira os seus olhos do mar. Vem ver que a vida ainda vale o sorriso que eu tenho pra lhe dar. O seu homem foi-se embora, prometendo voltar já. Mas as ondas não têm hora, morena, de partir ou de voltar. Passa velho e vai-se embora, passa o tempo e vai também. Mas meu canto ainda lhe implora, morena, agora, morena, vem. Morena dos olhos d'água, tira os seus olhos do mar. Vem ver e a vida ainda vale o sorriso que eu tenho pra lhe dar. Vem ver que a vida ainda vale o sorriso que eu tenho pra lhe dar.